refúgio da floresta, descanso no coração da natureza. Feche os olhos, respire profundamente e solte o ar devagar. Sinta o corpo começar a relaxar. Deixe o peso do dia escorrer pelos ombros. Agora não há pressa, nem tarefas, apenas o som da sua respiração e o momento de repousar. Este é o seu tempo de paz. Leve sua atenção para a cabeça. Imagine uma luz verde e suave começando a brilhar no topo. Essa luz desce pela testa, pelos olhos, soltando qualquer tensão. A boca relaxa, o maxilar se solta, o pescoço amolece e os ombros ficam leves como folhas ao vento. Sinta a luz descendo pelos braços até as mãos. Cada dedo repousa. Agora o peito relaxa. A respiração se torna mais lenta e o corpo se entrega completamente. Imagine-se caminhando por uma trilha suave dentro de uma floresta. O som é macio, coberto de folhas secas. Você ouve o som distante de pássaros e o murmúrio leve de um riacho próximo. O ar tem cheiro fresco da terra molhada e uma brisa fria toca o seu rosto com delicadeza. A cada passo, o corpo relaxa um pouco mais. A mente se aquieta. Você sente que está entrando num lugar sagrado, o coração da floresta. Você encontra uma clareira. A luz do sol atravessa as copas das árvores, formando desenhos dourados no chão. Ali há uma rede entre duas árvores. Você se deita, o tecido macio o acolhe e o som da floresta envolve tudo. Os grilos, os pássaros, o vento, tudo se move num ritmo perfeito. Você sente o corpo afundar suavemente na rede, como se cada célula se rendesse ao descanso. A respiração é calma, profunda. O coração bate devagar e o corpo se sente em casa. Agora imagine que uma névoa leve e brilhante começou a descer entre as árvores. Ela envolve você como um manto de luz, trazendo proteção, paz e silêncio interior. O corpo está leve, a mente tranquila. A floresta o acolhe como se fosse um abraço. Nada pode perturbar esse momento. Você pertence a esse lugar de calma e harmonia. A natureza o embala e o sono se aproxima como uma brisa suave. Agora tudo está quieto. O vento sopra entre as folhas e cada som o conduz mais fundo no descanso. A noite cai devagar sobre a floresta e o brilho da lua toca o seu rosto com ternura. Você está seguro, tranquilo, em paz. Durma serenamente. Deixe o sono vir como um presente da natureza para o seu corpo e a sua alma.